Em um almoço com um amigo do trabalho este mês, fui abordado com a seguinte pergunta: você gostaria de ser famoso ou ter sucesso? Eu pensei uns segundos e respondi: gostaria de ser famoso como Antunes Filho. Tá, e quem é esse? Perguntou ele. Exatamente. Eu quero ser famoso dessa forma, eu concluí. Melhor é o comparativo do adjetivo bom, e no pódio do melhor só há espaço para uma pessoa, e por um período de tempo. Afinal, um comparativo sugere, desculpa a redundância, a comparação. E se houver um melhor, haverá também um pior, ou pelo menos uma grande quantidade de medianos. Bom, pelo menos é o que a sociedade produtiva e competitiva vende em seus livros de superação, autoajuda, best-sellers e afins todos os dias. Você precisa render o seu tempo? Esta é a fórmula do sucesso. Aprenda inglês em 3 dias sem esforço com o melhor método. Se quiser o sucesso, imite exatamente o que estes caras fizeram. Estes slogans me fazem rir, porque eu fico imaginando. Se eu imitar exatamente o que Antunes Filho fez, no máximo eu serei Antunes Filho. E entre a cópia e o original, eu prefiro o verdadeiro Shalonal. No início deste mês, recebi o primeiro áudio falando sobre o Teatro do Povo. Um amigo meu discorreu por 1 minuto e meio como estava agradando ouvir estas poucas palavras. Definitivamente, o Teatro do Povo não é o melhor podcast da nuvem, não é a melhor produção, não é o melhor teatro e nem o melhor do povo. Ou será que é? Para meu amigo, é. E isso me fez infinitamente grato a ele pelo áudio. Nós nunca seremos o melhor do mundo. Talvez, alguma pequena vez, por um curto período de tempo e definitivamente não para todas as pessoas. Jordan Peterson escreveu um livro cujo título diz por si só: 12 Regras para a Vida. E a regra número 4 é: compare-se com quem você foi ontem e não com que outra pessoa é hoje. Aí está o segredo. Seja sim o melhor de você hoje. Suba ao pódio todo dia de suas próprias conquistas e descobrirá que atrás de pequenos e grandes pódios haverá aplausos externos que acharão você o melhor do mundo, o melhor do mundo deles. Se este podcast for o melhor podcast para uma pessoa durante os 3 minutos que ele dure, então já poderei dizer com orgulho que eu já fui o melhor do mundo. Porque quando eu digo que quero ser famoso como Antunes Filho, quero dizer que almejo ser a melhor versão minha no meu ambiente de trabalho, que é o teatro. Mesmo que isso inclua a dúvida para algumas pessoas: tá, e quem é esse? Na foto da capa, a Rafaela Romanato eternizou um segundo em forma de texto. Se hoje fosse o último dia de sua vida, o que você gostaria de fazer com ele? E eu pergunto: se hoje fosse o último dia de sua vida, você teria sido o melhor do mundo em quê? Uma ótima semana para vocês, melhores do mundo.